Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. E aí, mano, me diz por que está dizendo isso? Você tava no crime, não gostou do serviço. Hoje aqui, eu já posso dizer quem eu sou. Mais um mano fudido, simples detento. Já fui do crime, sim, hoje posso dizer. Não entre nessa, não. Se não quiser se foder, já tive tudo. Mulheres, dinheiro, amigos. E hoje estou aqui, encarcerado, detido. Espera aí, mas amigos você ainda tem. Engano seu, velho. Eu não tenho ninguém. Eu na rua já tive uma pá de aliados. Se fossem bem servidos, se fossem adiantados. Hoje em dia, não querem nem saber, nem se lembram de mim. Vai se foder, manos, minas, quem sempre esteve a me olhar. Hoje não mandam ao menos um salve, nem vem me visitar. É, quem sempre disse que deu valor a você, já não quer nem saber se tu tá bem ou se você tá ruim, se isso é seu começo ou se é seu fim. E aquele outro que sempre andou junto comigo, aquele que eu achava que era meu amigo, que era um mano firmeza, que era sangue bom. O cara é minha testemunha de acusação pra se livrar de um flagrante que ele havia rodado. Artigo 12, flagrante pesado, inventou um apá pra não se foder. Pensou, se for pra ir eu, então que vá você. Por isso eu digo, escolha bem os aliados que você tem. Se é pra ter um desses, fique sem ninguém. Fique sem ninguém. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Mas aqui dentro você é considerado. Hoje eu sou sim, mas amanhã eu posso ser assassinado. Mas aqui é tranquilo, todos sorridentes. Tem alguns que parece até estar contente. Não é aquilo que se ouve lá fora. É, véi, só é assim agora. Você nem imagina quando tu vai embora. O clima é tenso, nem sorriso, nem crianças, parentes ou amigos, só ódio e lembrança. Desespero, saudade, vontade de sair. Se eu pudesse, não estaria aqui. Por uma falha você pode ser espancado, por pouca coisa pode ser assassinado. Por aliado de cela ou policiais, estão pra defender, mas parecem animais. Mantenha a distância, essa é a solução. Ou pode acabar no fundo de um caixão. Se liga aí, irmão, então. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Quer dizer que você está arrependido? Arrependido? Isso é só apelido. Outro dia, um cara que me falou, já tive tudo. Olha hoje onde estou, eu perguntei se tudo que ele teve um dia pagava hoje aqui. A sua estadia, tudo que eu roubei, um dia eu lhe digo, devolveria um por um, é, e tudo corrigido. Então, o que vai fazer quando sair daqui? Nem sei se vou sair ou vou morrer aqui. Se eu sair, vou tentar arrumar emprego, mas posso ser rejeitado, como vários parceiros. Voltar pro crime pode ser a solução. Posso voltar pra cadeia ou morrer sem razão. Ou morrer sem razão. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada, cadeia, cela fechada. Vida do crime não tá com nada. Vida do crime não tá com nada. Cela fechada.